Favela é favela, é foda comparar lugar pobre aqui regular, mano, é foda, deixa quieto. Enquanto os manos fazem a fita na madrugada, a playboyzada mata pobre tirando racha. Tudo legal, adianto coisa e tal, aí agora é sua vez, vai na fita, eu vou também, compadre. Acabou a minha carga de farinha, é, o crack sempre acaba antes da cocaína. Eu vou fazer uma preza para os manos sangue bom, saiu do X, tá com saudade dos irmãos. E a playboyzada diz que a droga é curtição, mas não, mas essa porra já matou uma pá de gente aqui. A nossa vida é muito curta, meu compadre. Muitos irmãos se acabaram na malandragem. E imagine na calada um carro preto encosta e manda bala, pá, pá, pá. Não tem explicação pra nada. Ei, camarada, vamos sair desse bar. Lá na favela dizem que tá tudo em cima. A festa é longa, rola Bezerra da Silva. E a farinhada sobe e desce e torra a banca. Tem uma pá de mano das antigas na lembrança. E sangue bom, cê tá ligado que é foda. Você lembrar de uma pá de mano que morreram, é foda. Você lembrar de uma pá de mano que estão presos, é moda. O caque acorrentando os mano é sofrimento. Eu não vou ser mais o terror da noite, da pilantragem. Eu quero paz e liberdade. Amigos presos, amigos sumidos assim, pra nunca mais voltar. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais voltar. Cadê os cara que há pouco tempo tava aqui? Tô me sentindo só, sonhei com mano a noite passada. A companhia que eu tinha até se foi daqui. Uma par de tiro do outro lado da favela. Tem mais um velório na pequena capela. Em sangue bom ainda guarda sua liberdade, pra nós fazer aquele lance, meu compadre. Aquele abraço pro seu mano que tá junto com você, já faz tempo, pode crer. Camarada, vamos lá, chama o outro pra tomar, quero ver no que vai dar. Eu, você, só nós dois, deixa as tretas pra depois. E camarada, diz aí, onde você quer chegar com essa história, meu compadre? Se ontem o craque fez meu mano ser escravo, eu sei que eu não vou ganhar o prêmio Nobel da Paz, mas aí eu vou atrás da liberdade, atrás das grades, jamais, nunca mais. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais voltar. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais voltar. Tem lugar, não tem esquema, não tem nada pra me distrair. É só pensar em fita errada, pai. Vai ser difícil eu esquecer a cena da noite passada. Essas alturas, solidão me deixa tenso. Trancadão no quarto, pensamento violento. E nesse pensamento louco eu mato um monte. Me diz ladrão que parte da consciência, rapaz, se esconde. Nem sei qual é que é, nem sei por que a treta. Eu não tô muito louco, aí ladrão eu tô careta. Então eu tô careta, mas a minha vida a polícia desrespeita. Então me deixa curtir mais sossegada sexta-feira. Tô na condicional e se eu marcar eu sei que eu volto pra cadeia. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais voltar. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais voltar. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais voltar. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais voltar.